A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Boa Nova. Começa aqui mais um programa à Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, caríssimos colaboradores. Boa tarde. Pronto, cá temos cansados, mas ainda afinados. Vamos começar com a boa sugestão musical do nosso Pedro Oliveira. Ao longo deste programa, irá ouvir as músicas que iniciaram a Revolução de Abril, sendo elas Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso, e depois o Adeus, de Paulo Carvalho, e Somos Livres, de Ermelinda Duarte. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. E depois desta boa sugestão musical, vamos a uma notícia de âmbito internacional com a nossa Inês Garcia. Muito boa tarde, senhores ouvintes. Desta vez, nas notícias de âmbito internacional, destaca a entrada numa universidade de medicina na América de um homem de ascendência indiana que fingiu ser negro. Vijay Chokalingam, de ascendência indiana e irmão da atriz Mindy Kaling, afirmou que se fez passar por um jovem de raça negra para poder entrar na Universidade de Medicina, na América. Está agora a escrever um livro em que revela a gravidade das experiências que viveu e a complexidade dos problemas raciais na América, de modo a abrir os olhos para a hipocrisia. Segundo o blog do jovem, o plano foi traçado em 1998, depois de perceber que não tinha notas suficientemente boas para poder entrar na Universidade de Medicina, sendo um jovem índio-americano. Rapei a cabeça, cortei as minhas longas pestanas indianas e inscrevi-me na universidade, como se fosse raça negra. A minha mudança foi tão surpreendente que até os meus colegas demoraram algum tempo para me reconhecer. Para além da mudança de visual, também se juntou a uma organização de estudantes negros e usou o nome do meio que melhor se identificava com a raça negra, Jojo. No entanto, nem tudo foi um mar de rosas. Polícias assediaram-me, empregadas acusaram-me de roubo, mulheres que tinham medo de mim e outras que não conseguiam estar longe de mim. O que começou por ser uma manobra desonesta de conseguir a admissão na escola tornou-se uma experiência social. O rapaz, que se descreve como um escritor profissional, professor de entrevista e consultor de graduação escolar, diz que o plano resultou e, apesar de só ter conseguido uma nota média de 3,1 em 5, foi bastante requisitado por escolas médicas superiores. A ação afirmativa, como lhe chamou, tem sido notícia nos últimos anos, levando até o Supremo Tribunal, em 2013, a afirmar que os programas de admissão deviam ser reestruturados. Segundo o jovem, a atual política de admissão destrói milhões de sonhos de índios americanos, asiáticos americanos e brancos que procuram trabalho e uma educação superior. Também cria estereótipos negativos sobre as habilitações académicas e capacidades profissionais de afro-americanos e profissionais espanhóis, que não precisam de uma assistência especial para conseguir competir com outros grupos maioritários. Apesar das declarações do jovem, a Universidade de Medicina de Santa Louis garantiu que o uso racial como forma de admissão nunca foi uma prática de instituição. Pois, mais uma vez, e não é a primeira, trazemos aqui as questões da discriminação, neste caso, naquela que é a pátria da liberdade e da democracia, os Estados Unidos da América. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Pois, vamos passar aqui para uma sugestão de cinema com a nossa Catarina Peixoto. Hoje traga a Velocidade Furiosa 7. Após derrotarem Owen Shaw, Dominic Toretto e os seus comparsas decidem regressar aos Estados Unidos da América, onde lhes foi concedido o perdão pelas suas infrações e a oportunidade de um recomeço sem qualquer cadastro. É então que Dom percebe que o grupo está na mira de Dick Hart, o irmão mais velho de Owen, que jura destruir todos os responsáveis pela sua morte. Sem alternativa a não ser lutar, eles vêm-se obrigados a traçar um plano, tentando nunca mais ultrapassar os limites que possam tornar de novo um alvo das autoridades norte-americanas. Realizado por James Wan, realizador conhecido pelo terror Saw, segundo o argumento de Chris Morgan e Gary Scott Thompson, este é o sétimo filme da saga Velocidade Furiosa, iniciada em 2001, dedicado aos adeptos do tuning e de drive racing. Para além de Vin Diesel, no papel de Dominic Toretto, o elenco conta com Paul Walker, cuja morte em novembro de 2013 levou os estúdios a suspenderem a rodagem. Conta também com Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson, Kurt Russell, Lucas Black e Jason Statham. Por fim, podemos dizer que o filme é uma despedida ao tão querido Paul Walker e, tal como os realizadores disseram, o filme foi feito com imenso respeito e que os fãs iriam gostar da maneira como se iriam despedir dele, o que, na minha opinião, é uma grande verdade. O filme tem estado a ter, em todo o mundo, imenso sucesso e há quem diga até que vai ser o filme mais visto do ano. Está, podemos vê-lo cá em Portugal? Sim. Em Lisboa, em Coimbra, no Porto, sim, em Viseu? Sim, estava este fim de semana, 3 sessões. Muito bem. 100.2, Oliveira do Hospital. Passemos a uma sugestão de leitura, não é assim, Dona Inês Pereira? Sim. Durante mais de uma década, Jenna Metcalfe não deixa de pensar na sua mãe, Alice, que desapareceu em misteriosas circunstâncias na sequência de um trágico acidente. A criança que era então não conservou lembranças dos acontecimentos, mas Jenna recusa-se a acreditar que a mãe a tivesse abandonado e relê constantemente os diários que ela escrevia, com as observações da sua pesquisa sobre elefantes, tentando encontrar uma pista oculta. Desesperada por obter respostas, Jenna contrata dois improváveis ajudantes, uma médium famosa por encontrar pessoas desaparecidas e um detetive que já tinha estado envolvido na investigação do desaparecimento de Alice e parte assim determinada a descobrir a verdade. Tempo de Desespero é um fantástico mistério de Jodi Picoult que de certo não quererá perder. Muito bem, mais uma boa sugestão de leitura para o vosso tempo de ócio. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Seguidamente vamos à política, Sr. Francisco Carvalho. No dia 6 de Abril, segunda-feira, o Ministro das Finanças Adjunto, Dimitris Mardas, apresentou ao Parlamento Helénico dados detalhados sobre as reivindicações gregas de pagamento de reparações da Segunda Guerra Mundial pela ocupação nazi. Segundo Mardas, a dívida total da Alemanha à Grécia é de 278.8 mil milhões de euros, tendo o Ministro recordado que na Conferência de Paris, em 1946, a dívida da Alemanha para com a Grécia foi calculada em 341.2 mil milhões de dólares, estando a quantia restante já paga. Fernando Rosas fez recentemente uma resenha histórica sobre as reparações de guerra, relacionando com as duas guerras mundiais. Relembrou a situação económica alemã após a Primeira Guerra Mundial e a crise depois da Grande Depressão. Citando este historiador, é um acordo que é a oposição do que está a fazer a Troika atualmente. É um acordo que perdoa 50% da dívida da Alemanha, parcela a dívida por um período de 30 anos em matéria de pagamento e há uma parte da dívida que pode ser paga para lá de 30 anos, estando a Troika a exigir o pagamento das dívidas, não tendo em conta os meios para atingir os seus fins, atualmente. Fernando Rosas realçou também que o Acordo de Londres, em 1953, fez com que 10 milhões de trabalhadores escravos do Terceiro Reich não fossem indemnizados e que a maioria dos países ocupados e destruídos pelas tropas nazis ficassem sem direitos de indemnização, pois este acordo perdoou metade da dívida total das duas guerras à Alemanha, algo a que, aparentemente, segundo as medidas da Troika e a Alemanha, em relação aos países com dívidas da União Europeia, não têm direito. Mas de que esta beneficia. E segundo as palavras deste eminente historiador, este é um regime que a própria Alemanha não vai nem aplicar, nem reconhecer, nem validar no presente momento para os países periféricos com dívidas soberanas, como tem Portugal, a Grécia e a Irlanda. Ou seja, parece-me que há aqui dois pontos, dois pesos e duas medidas. Claramente, não é? Vocês perceberam que isto tem sido muito falado na comunicação social. Por um lado, a Alemanha exige o pagamento. Já sabemos que a Alemanha é quem manda neste momento. Não, pode não ser muito politicamente correto dizer isto, mas é a verdade. A Alemanha manda, a senhora Merkel manda na União Europeia e exige que estes países com dívidas paguem todas as suas dívidas. A Grécia, como sabem, está em graves apuros, pode não conseguir ter condições para pagar a dívida e lembrou-se, e bem, que a Alemanha deve à Grécia reparações de guerra após a Primeira Guerra e após a Segunda Guerra. E, portanto, houve um perdão da dívida à Alemanha. Se vocês se recordam, a Alemanha, que já era um gigante industrial antes da Segunda Guerra, é depois da Segunda Guerra que consegue, de facto, renascer das cinzas. Renasceu após a Primeira e após a Segunda. E também graças ao perdão da dívida que teve dos países a quem devia reparações de guerra. Mas o que é que dizem agora os alemães? Não. Nós não temos nada a pagar, até é ridículo. Os responsáveis alemães chegaram a dizer que era ridículo que a Grécia agora se viesse lembrar disto. Mas não é ridículo obrigar a Grécia, que está à beira da falência, a pagar as dívidas. Portanto, é como tu dizes, há aqui dois pesos e duas medidas, claramente. Rádio Boa Nova. Passemos a um tema mais suave, Sr. Pedro Andrade, desporto motorizado. Depois de mais de 6 meses sobre o trágico acidente de Jules Bianchi, o seu pai, Filipe, falou novamente à comunicação social. O pai do piloto, que luta pela vida, afirma que a família vive numa dor sem fim, desde os acontecimentos de Suzuka, sendo que neste momento não há grandes novidades quanto ao estado de saúde do piloto. Em entrevista ao jornal Nice Matin, Filipe Bianchi explicou que a única coisa que posso dizer é que ele está a lutar ferozmente como sempre fez, antes e depois do acidente. De um ponto de vista clínico, a sua condição é estável. Todos os seus órgãos estão a funcionar sem assistência. Mas por agora continua inconsciente. O pai de Bianchi lembra que no quadro clínico do filho a evolução é muito lenta, sendo que o importante neste momento é estimular o Jules para ele sentir uma presença constante do seu lado, pelo que a família está constantemente perto do piloto. Filipe Bianchi encerrou revelando que, por vezes, o ex-piloto da Marussia está mais ativo, mexe-se mais, aperta a nossa mão. Mas é difícil saber se é um mero reflexo ou é real. Jules é um jovem, tem 25 anos, é muito forte fisicamente e sobreviveu a um impacto de 93 G. Estou muito orgulhoso do Jules, como sempre. Esperamos por uma nova evolução. A próxima seria sair do coma, acrescentou Filipe Bianchi. Destaque para a prova do Campeonato Nacional de Todo-Terreno, que decorrerá nos dias 1 e 2 de maio em Reguengos de Monsaraz. Para a prova de abertura de DTM nos dias 2 e 3 de maio em Okanain. Para a prova de WTCC, que decorrerá na Hungria nos dias 2 e 3 de maio. E também nos dias 2 e 3 de maio a prova de MotoGP em Espanha. Muito bem, e fazemos votos das melhoras desse piloto. Rádio Boa Nova. Retomamos a política internacional com o nosso Michael Karazovsky. Os russos fazem um minuto de não silêncio em memória de Nemtsov. Em memória de Boris Nemtsov, político morto em tiros no centro de Moscou em fevereiro, cidadãos de toda a Rússia fazem um minuto de não silêncio. Em Nizhny Novgorod, onde Nemtsov foi governador nos anos 90, ativistas vestidos de camisolas vermelhas, cada uma estampada com uma letra, compuseram a palavra Boris, que é o primeiro nome dele. A ação de maior ressonância, porém, ocorreu na capital, onde todo o calçado da ponte de Moskovsky, onde o político foi morto, foi ocupado por manifestantes. Líderes da oposição têm pedido a colocação do monumento em memória do político no local onde esse foi assassinado. Também os manifestantes pedem que a ponte seja alterada para o nome de Nemtsov. Sim, senhor. Em homenagem. À sua memória. Rádio Boa Nova. Quis saber quem sou. faço aqui? Quem me abandonou? De quem me esqueci? Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim. É ganhar e perder. Tu vieste em flor, eu te desfolhei. Tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, adormeci, morri nele, e ao morrer renasci. E depois do amor, e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós. Teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi, minha dor que aprendi. De novo vieste em flor, te desfolhei, depois do amor, depois de nós, o adeus. Passemos a uma biografia, desta vez de um homem da terra, de uma figura que os mais velhos, as pessoas mais velhas da Oliveira do Hospital conhecem, mas que os mais novos desconhecem, e foi uma pessoa muito importante. É verdade. Hoje vou falar de Alexandre Marques Gomes. Alexandre Marques Gomes nasceu em Lagares da Beira a 22 de novembro de 1889 e faleceu em Oliveira do Hospital em 1977. Estudou as primeiras letras na sua terra natal e fez a instrução primária, terceira e quarta classes, em Oliveira do Hospital. Com espírito curioso e quieto e dinâmico, continuou os estudos e frequentou o Seminário Diocesano de Coimbra, onde concluiu o primeiro e segundo anos de Teologia. Depois da saída do seminário, viveu a atividade docente, ensinando várias disciplinas, inclusive a música. Já com uma sólida formação cívica e moral, permaneceu em Coimbra a lecionar e a preparar-se para os seus exames. Trabalhou arduamente e com persistência, de dia orientava os seus alunos e à noite estudava até de madrugada. Entretanto, é aprovado no sétimo ano do liceu, tendo assim completado, em dois anos, o curso geral dos liceus e o curso complementar de letras. Matriculou-se então na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Apesar das dificuldades económicas que foi suprimindo com explicações, preparou simultaneamente para o concurso público de escrivão de direito e de contador, tendo de concluir essas provas com boas classificações. No ano de 1915, publicados os resultados do concurso de público, regressou a Oliveira do Hospital para assumir funções de escrivão de direito. O gosto pela docência e o amor pelas crianças estimulou o sonho que Alexandre Marques Gomes tinha, democratizar e disseminar o ensino em Oliveira do Hospital. Assim se entende que a primeira pedra de alicerce do ensino secundário na vila foi o impulso das orientações dadas em sua casa e e que muitos lembram como o curso de explicações. Porém, no decurso do ano de 1931, Alexandre Marques Gomes foi notificado pela Direção Superior do Ensino Particular para proceder ao encerramento do respectivo curso devido à inexistência de instalações próprias. Desiludido com tal situação e seus esforços para ultrapassar as consequências de tal imposição, decidiu então conversar com o seu amigo Carlos Rodrigues de Campos, que desde logo apoiou e reforçou a iniciativa do impulsionador. Juntos tentaram ir mais longe. Conhecedores da situação e já com uma certa experiência de ensino, aventuraram-se corajosamente na organização de um estabelecimento de educação e de ensino que pudesse considerar, modular e equiparando os outros colégios cogéneres do país. Em resultado de uma frutosa troca de ideias e opiniões sobre o rumo a tomar, decidiram promover a construção de um estabelecimento, no qual passou a funcionar o ensino colegial de Oliveira do Hospital durante mais de 3 décadas. Alexandre Marques Gomes teve como vocação ser pedagogo e desempenhou-a com a arte e a técnica que emanam da sua forma de ser e atuar. Preocupou-se em trabalhar com os alunos cábulas, aqueles que mais trabalho lhe deram, principalmente pela sua conduta cívica. A sua grande paixão foi ver crescer e desenvolver o espírito dos seus alunos, a nível cultural e comportamental. E isso foi missão bastante árdua, trabalhar com alunos desmotivados e temperamento mais rebelde que, transferidos de outros liceus, vinham então frequentar o Colégio Brás Garcia de Mascarenhas. Ensinou as disciplinas de português e de latim com o rigor que se impunha, não se perturbando com alguns episódios divertidos em consequência do entusiasmo que imprimia aos seus discursos e da gaguez nas comunicações em aula ou fora dela. Tudo fez, por vezes, com desconcertante imaginação e elegância, para que os mais rebeldes alcançassem sucesso. É muito reconfortante conservar o nosso espírito a imagem de um grande pedagogo, detentor de uma serenidade e tolerância paternal infindáveis, porque em todos nutriam uma imensa ternura. Enfim, a imagem de um cidadão exemplar de genuína cepa rural beirame. Alexandre Marques Gomes e Carlos Campos foram, de facto, os impulsionadores do ensino em Oliveira do Hospital, quando aqui não havia forma de estudar. Portanto, eles criaram o célebre Colégio Brás Garcia de Mascarenhas, instituição que ainda hoje tem o edifício, que faz lembrar essa instituição e que foi importantíssima nesta zona e que permitiu a muitos jovens estudar. Voltaremos a falar dele a propósito depois do seu parceiro de trabalho, o Dr. Carlos Campos. Rádio Boa Nova. Passemos agora a uma sugestão de viagem e nada melhor do que ir viajar até as terras alentejanas, que nesta altura têm um colorido especial, não é assim? Sim. Para se conhecer bem o Alentejo é preciso visitá-lo em todas as estações. A paisagem muda muito ao longo do ano e são sazonais as atividades rurais mais interessantes que podem observar-se. Sugiro a visita durante esta primavera e verão. Na primavera, esta região de Portugal veste de tons magníficos. O campo enche-se de milhares de flores silvestres que são tema indesgotável para quem gosta de fotografar. É por ocasião dos primeiros calores que se faz a tosquia das ovelhas. Se na casa que escondeu não houver rebanho, pergunte onde pode assistir. Subitamente os amarelos tomam a paisagem. É entre junho e julho que se faz a ceifa das searas, momento por excelência para imaginar, no pino do calor, a vida dos homens e das mulheres que, há uns anos atrás, fazia à mão e de sol a sol o que de hoje é feito por ceifeiras debulhadoras e máquinas de enfadar. Mais tarde, quando ouvir o canto alentejano, vai percebê-lo melhor. Mas não é só o amarelo da segura que se vê na paisagem. Nos meses de verão pode ver o brilho dos campos de girassol e de termocilha, a exuberância do verde das vinhas e no envolvente das albufeiras que alimentam o recadio do Alentejo interior, as cores fortes do milho e das culturas hortícolas. No vale Sado é um momento por excelência para ver os arroçais e sobre eles as pinceladelas rosa e branco do voo dos flamingos. Entre junho e julho e por vezes agosto não perca o descortiçado dos sobreiros e a surpresa do ocre laranja dos troncos renus que de repente iluminam o montado. É uma das atividades mais importantes da região, que exige muita mestria e dá trabalho certo a quem a tem. Uma vez que o sobreiro só pode ser descortiçado 9 em 9 anos, recorra uma vez mais aos seus anfitriões para lhe indicarem locais de observação. Se estiver no litoral, visite um porto de pesca. Aqui, como em todo o mundo, os pescadores são gente arrochada e só não saem para o mar quando não podem. Vá vê-los partir em busca de tudo o que marca a diferença da gastronomia alentejana da costa e, no regresso, assista à animação da lota. Boa viagem até à natureza e cor alentejana. Muito bem. Gostaríamos todos de ir até ao Alentejo ver essas magníficas cores. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Vamos continuar aqui com as notícias da saúde. Diz aqui o nosso Daniel que está preocupado com um tema que nós outro dia abordámos, embora estávamos a falar de outro assunto, da depressão, e falámos de um problema que acontece nas nossas escolas, que é... o bullying. E o que é que tu sabes acerca do bullying, Daniel? Que o bullying é... violência? Violência que acontece muito... De jovens para jovens. De jovens para jovens. Mas que acontece muito nas nossas escolas. E a violência pode ser física ou... Pode ser física ou psicológica. Psicológica. Muito bem. Vocês sabem que o bullying é, de facto, um problema perfeitamente identificado nas escolas de quase todo o mundo e também no nosso pequeno mundo. É uma palavra inglesa que designa os abusos psicológicos, sociais ou físicos exercidos sobre um indivíduo. Além de ser um problema psicológico, social e físico, este problema, muito presente nas escolas, reveste-se de humilhações e intimidação das pessoas mais passivas. Entre as consequências desta violência podem destacar-se a depressão, o stress, a ansiedade, a perda de autoestima e problemas de relacionamento. Para muitos, o que pode parecer uma brincadeira inocente pode deixar sequelas para toda a vida. Desta forma, é importante comunicar aos pais ou ao diretor de turma. É importante também que os pais analisem o comportamento dos seus filhos antes e depois da escola, procurando sempre manter o diálogo. Sobretudo nesta faixa etária em que os meninos estão. Já outro dia aqui abordámos isto, Carolina, e tu disseste que por vezes se percebe que há... Pode não ser um bullying muito... que se note muito, que seja muito evidente, mas por vezes aquelas bocas que alguns alunos acham que são inocentes, às vezes os nomes que se põem aos colegas, por vezes muito depreciativos, que podem magoar muito, que são nomes que às vezes são pejorativos, que doem, e que às vezes na vossa idade isso não se percebe. Isso depois pode criar traumas graves. E às vezes há gente que anda por aí muito infeliz. Há jovens que são muito infelizes, que isso os magoa muito, jovens que não se sentem integrados, que se vão sentindo marginalizados. Como já referimos, o bullying é uma coisa muito má, que se vive em todas as escolas, apesar de ouvirmos sempre aquela lenga-lenga do... O bullying aqui não é permitido e será impune. Qualquer que fizer bullying com os colegas será severamente será castigado. Raramente isso acontece. Porque às vezes é tão leve, parece-nos tão leve. Mas o problema é que nós não somos todos iguais e o que para mim pode ser diz alguma coisa leve que eu diga a outro colega, ele não é igual a mim, não leva as coisas na brincadeira como eu levo. E então nós temos de ter cuidado com as pessoas que estamos a lidar e temos que ver o que é que estamos a dizer. Claro, claro. Portanto, há que ter este cuidado e já outro dia dissemos isso, quando há situações desta gravidade, mais ou menos, deve haver denúncia destas situações. Quando veem um colega na turma, seja no terceiro ciclo, seja no secundário, que está a ser agredido e às vezes nós próprios, eu às vezes noto isso, que os alunos às vezes dirigem nomes pouco agradáveis aos colegas e acham que isso tudo é inocente e que tudo isso é uma brincadeira e que nada disso magoa, mas pode magoar, até porque, como tu dizes, as personalidades são todas diferentes. Há que ter esse cuidado. A escola e o meio. Chorar na sarjeta dos que há força. posso deixar de mencionar o aniversário que estamos a comemorar. Estamos no 41º aniversário do 25 de Abril de 1974. Por isso, o nosso tema de análise tem que ser, ainda que brevemente, o 25 de Abril e a sua importância histórica para os portugueses. Só vos vou recordar alguns aspectos relacionados com esta revolução. Chamou-se Revolução dos Cravos, pôs termo a 48 anos de ditadura, o Estado Novo. É um regime totalitário e repressivo, conduzido pela mão férrea de António de Oliveira Salazar. Durante 13 anos, de 61 a 74, Portugal viu-se envolvido em três duras frentes de batalha, na designada Guerra Colonial em Angola, Moçambique e Guiné, que teve elevadíssimos custos materiais, 40% do orçamento de Estado, e humanos, 8 mil mortos e cerca de 100 mil mutilados, alguns deles ainda hoje estão entre nós. Em 1968, Salazar adoeceu gravemente e foi substituído por Marcelo Caetano, que prometeu renovação na continuidade. Pretendia conciliar os interesses dos setores conservadores com as crescentes exigências da democratização do regime. Nos primeiros meses de mandato, Caetano dá sinais de abertura. Foi a chamada Primavera Marcelista, mas o regime não mudou. Na madrugada de 24 para 25 de abril de 1974, de acordo com o plano definido pelo Movimento das Forças Armadas, coordenado pelo Major Otelo Saraiva de Carvalho, depois da transmissão pela rádio das canções Senha e depois do Adeus de Paulo de Carvalho, cerca das 23 horas, Grândola Vila Morena de Zeca Afonso, às 0 horas e 20 minutos. As unidades militares saíram dos quartéis para cumprirem as missões que lhes estavam destinadas. A revolução vingou, os capitães saíram vitoriosos. O golpe militar foi aclamado nas ruas pela população, cansada da guerra e da ditadura, transformando os acontecimentos de Lisboa numa explosão social por todo o país, uma autêntica revolução nacional que, pelo seu caráter pacífico, ficou conhecida como a Revolução dos Cravos. A facilidade com que o regime caiu à mão do seu próprio exército era a prova do seu anacronismo e isolamento. Passados 41 anos, todos vocês que estão aqui nasceram muito depois, felizmente para vocês, da ditadura. Que significado é que ainda tem, se é que tem algum, o 25 de Abril de 74? Acham que é uma data para comemorarmos, para honrarmos? Não sei se repararam que eu li aqui algumas passagens com alguma emoção. E eu não vivi as agruras do Estado Novo, porque eu era muito nova quando se deu 25 de Abril, era criança, e portanto não passei, nunca estive numa prisão, nunca fui torturada, não fui perseguida pela PIDE, não percebi que não tinha liberdade de expressão, apenas me lembro que na escola me foram inculcados os valores do Estado Novo, disso lembro-me, mas não passei, nem passei fome, nem andei descalça, com muita gente da minha idade e um pouco mais velha, que muitos dos nossos ouvintes ainda conhecem. Portanto, isso era o Portugal que existia, sobretudo um Portugal sem liberdade e com muita pobreza. Será que passados 41 anos e vocês tão jovens como são, esta data ainda vos diz alguma coisa? Ou isto é só mais um feriado que, por acaso, este ano é ao sábado, quase não se dá por ele? Ou acham que tem pouca importância para vocês? Para mim tem, porque se não fosse o 25 de Abril, nós hoje não teríamos o direito da liberdade de expressão e não conhecemos o país como o conhecemos hoje. Que apesar de estar mal, está muitíssimo melhor do que as pessoas viviam há 40 anos neste país. Basta conversarem um bocadinho com os vossos avós e vocês percebem as diferenças. Carolina, a tua opinião sobre o 25 de Abril? Ou a sua importância? Eu, por acaso, lá em casa tenho testemunho do meu pai, que ele viveu... Ele tinha 12, 13 anos quando se deu 25 de Abril. Ele lembra-se perfeitamente de não ter qualquer liberdade. Ele não se lembra de não ter liberdade de expressão. Eram-lhe impostos algumas regras na escola. Ele andou numa escola de freiras. Lembra-se perfeitamente de na sala de aula estar uma foto de Salazar. E do Presidente da República. Sim. Que era Américo Tomás, na altura. Lembra-se que depois do 25 de Abril as coisas mudaram completamente. E quando digo completamente, é completamente. Sobretudo no uso da democracia e da liberdade. Sim, sim. Pedro Andrade, a tua opinião é? Eu acho que... Tem significado ainda hoje comemorarmos o 25 de Abril? Sim, porque tudo o que nós temos, a liberdade de expressão e de pensamento também, podemos agradecer às pessoas que fizeram a Revolução. E devemos agradecer-lhes por isso tudo. E o Francisco quer dizer? Que nós atualmente tomamos a liberdade que temos como um garantido e por isso não lhe é dado assim o devido valor, porque quase ninguém... Agora, da vossa geração, sabe o que é a falta disso. Ninguém sabe o que é ter falta de liberdade e o viver sem essa liberdade e ser oprimido. Por isso, não, por mais que se diga que é mau e assim, que não se sabe, não se percebe. Vocês não sabem. Não, é dizer mau porque soube dizer aos outros que foi mau. Exato. Mas olha, não tenhas a liberdade e a democracia como um dado garantido, nem tu nem ninguém, porque não sabemos se ela está. Pois. Porque ninguém sabe o futuro. Diz Inês. Eu falo muitas vezes com o meu avô sobre esta época e o meu avô relata muitas vezes o facto de ter de dividir uma sardinha por três. Ou quando nós estamos a almoçar e falamos um pouco mais alto, ele diz sempre: leite Salazar é comer e calar, e coisas assim do género. E isso faz-me, isso transparece-me, que os tempos que se viviam antes para agora é uma diferença completamente gigante. E que acho que nunca nós, que nascemos muito depois disso, vamos sequer conseguir compreender o que as pessoas passaram. Só estudando história, diz Francisco. E os meus avós também me contavam e contam ainda imensas histórias sobre essa época, que eles eram contra o regime e participavam assim em campanhas, não eram assim, tentavam fazer na clandestinidade. Sim, oposição ao regime, sim. E depois da Revolução, a minha avó contou-me uma vez que trabalhava num escritório e tinha nesse escritório havia pessoas que eram a favor do regime atual, democracia já, e os que ainda eram a favor do regime anterior. E depois havia, assim, conflito, às vezes. Aliás, o período, os vossos avós e alguns dos vossos pais ainda se lembram que aquele período depois, após o 25 de Abril de 74, foi muito complexo de viver. Porque, reparem, um país sai de uma ditadura de quase 50 anos, em que tudo era fechado, em que as pessoas nem sequer sabiam o que era a política, nem o que era partidos, nem o que era eleições, nem o que era liberdade. E, de repente, passámos por um período muito difícil, que foi um período revolucionário, que teve diferentes fases. Mas não é demais realçar a importância dos Capitães de Abril que nos deram a democracia, honrar a sua memória. Alguns já faleceram, como sabem, alguns até recentemente. E, se calhar, é ele que devemos, porque eles também arriscaram a vida para nos dar a liberdade. E prezar esta liberdade e esta democracia. E também contava então assim, que era o patrão da minha avó era a favor do regime de Salazar e como vários colegas, de maneira que chegou uma altura que, pronto, quer que a minha avó quisesse ir, tinha que ir acompanhada de colegas para a controlarem, para caso de acontecer alguma coisa de algum dos outros apoiantes do regime Salazar quererem fazer alguma coisa, pronto. Claro. E o Daniel quer rematar dizendo: e se hoje a mulher tem o direito de voto, também se deve a isso. Exatamente. A mulher foi muito discriminada durante o Estado Novo e é verdade que muitos dos direitos conseguidos pela mulher são da democracia. Temos que terminar este assunto por hoje, poderemos voltar lá mais tarde. Foi aos 25 dias de Abril. Foram tantos anos, parecia um mil. E foi tanta hora, disse se chora, só deu tristeza. Toda-me da alegria, enfim. E o fim da noite é dia. Diz-me para que é que foi, diz-me lá que dia foi. Foi aos 25 dias de Abril. Foram tantos anos, parecia um mil. O jogo da hora e agora foi pela liberdade. Depois da falta dela que se fez uma manhã tão bela. 25 de 4, 1904, diz o calendário, diz o retrato. Mil e muitos no retrato, para sempre aniversário. Tristezas, zero alegrias, mil. Foi por estas e por outras. Foi por estas e por outras que se fez o 25 de Abril. Diz-me lá como foi, diz-me lá que dia foi. Foi aos 25 dias de Abril. Foram tantos anos, pareciam mil. Hoje muda a hora e agora foi pela liberdade. Depois da falta dela que se fez uma manhã tão bela. Diz-me para quem que foi, diz-me lá que dia foi. Foi aos 25 dias de Abril. Foram tantos anos, pareciam mil. E foi tanta hora, diz-se se chora só de tristeza ou também de alegria. Enfim, que o fim da noite é dia. 25 de 4, 1904, diz o calendário e diz o retrato. Para sempre aniversário, mil e muitos no retrato. Tristezas, zero alegrias, mil. Foi por estas e por outras. Foi por estas e por outras que se fez o 25 de Abril. No âmbito da educação ambiental, estamos hoje à conversa com a senhora engenheira Filipa Coelho, do município de Oliveira do Hospital, que nos traz mais um apontamento sobre o tema do ambiente. Boa tarde, senhora engenheira Filipa Coelho, seja bem-vinda ao programa A Escola e o Meio. Muito boa tarde, professora Célia Lourenço. Queria também cumprimentar os nossos ouvintes e agradecer à professora Célia Lourenço por ter, no fundo, aceito este desafio do município para abordarmos estes temas do ambiente, relacionados com o ambiente e com a sensibilização ambiental, que é muito importante, não só para os nossos alunos, mas para todos nós. Claro, pois é nosso objetivo continuar a informar não só a escola, mas também o meio para a temática da preservação do ambiente. O tema hoje escolhido é a recolha seletiva de resíduos. Fale-nos então da política do próprio município e, se calhar, as regras básicas que devem ser seguidas neste âmbito. Pronto, todos nós e as nossas casas fazemos lixo. Nós podemos selecioná-lo e fazer uma seletividade dos resíduos e colocá-los em diferentes locais. Neste momento não necessitamos de despejá-los no meio da floresta ou no meio nos leitos dos rios, como acontecia antigamente, que muitas vezes íamos passear e à beira da estrada acabávamos por ver frigoríficos, sofás. Ainda vemos, infelizmente. Infelizmente ainda vemos, mas pronto, acho que temos que mudar. Mas não há necessidade disso. Não há necessidade disso. Existem locais para nós colocarmos os nossos resíduos. Começamos, por exemplo, se calhar pelos mais pequenos que fazemos em casa, o cartão, as embalagens de plástico, embalagens das garrafas de vidro, garrafas de plástico. Temos os ecopontos que estão espalhados por todo o concelho. Se fica um bocadinho mais longe, não queremos ir a pé, guardamos em casa, em sacos plásticos para colocar o plástico, em sacos de papel colocamos o papel e depois, por exemplo, chegamos ao final ao fim de semana e colocamos no carro e vamos colocá-lo nos ecopontos. Não, é um gesto simples, não custa nada, é uma questão de hábito, porque tudo isto realmente são mudanças de atitudes, mudanças dos hábitos das pessoas, e com o hábito tudo se faz. Se, por exemplo, tivermos uns equipamentos maiores, uns resíduos maiores, podemos sempre colocá-lo no ecocentro da zona industrial, que recolhe vários tipos de resíduos que, por exemplo, não podemos colocar nos ecopontos. Frigoríficos, colchões, madeiras, as próprias lâmpadas, por exemplo. Além de se não, se, por exemplo, se não tivermos um meio de transporte para ir colocar lá esses resíduos, que muitas vezes são equipamentos grandes, por exemplo, um frigorífico ou um sofá velho, são equipamentos muito grandes. Temos sempre a linha verde, que é gratuita, do município, que vou publicitar, que é 820-56-51. O município faz a recolha gratuita desses montes e encaminha-os para o ecocentro. Portanto, a pessoa não precisa dizer: ah, não, eu não tenho nenhuma carrinha para levar o colchão, e muitas vezes fica ali à porta. Tem esta linha, que é gratuita, e o município faz esta recolha gratuita dos monos e dos monstros domésticos. Por isso não há necessidade de ir colocá-lo. E também é um facto, se vai colocá-lo a uma floresta, por exemplo, à beira da estrada, se calhar até por menos quilómetros, vai colocá-lo à zona industrial que eles recebem com todo o agrado. Claro, há aqui uma questão de informação que é importante e de educação por tudo isto. Exatamente. Claro, são princípios que é bom incutir nos nossos jovens desde pequenos, esta, portanto, a recolha do, por exemplo, a separação dos lixos em casa, que é básica, que deve ser básica, e depois estes volumes que nós por vezes temos em casa que nos queremos desfazer deles e afinal eles têm um rumo certo para e colocar. E não é assim tão difícil. Pois não. Pronto, como disse a professora Célia muito bem, é desde pequenino que temos que educar as nossas crianças. E neste caso o município de Oliveira do Hospital faz aqui um trabalho de parceria com o agrupamento de escolas e também com a EPT Oliva para ensinar e para sensibilizar esta educação ambiental que temos feito com os mais novos. Eu posso dar exemplos de algumas atividades que temos feito não só para a separação, mas também a reutilização, porque a política dos 3 R's é reduzir, reutilizar e reciclar. Em primeira instância nós temos que reduzir, por exemplo, quando agora foi aplicada a nova lei dos sacos plásticos, que temos que pagar, nós no fundo, ao irmos com um saco maior para trazermos as nossas contas, nós estamos a reduzir a quantidade de sacos plásticos que utilizávamos e no fundo estamos a reutilizar aquele porque estamos a levá-lo muitas vezes. Pronto, tudo isto não é só a reciclagem, mas também é necessário reduzirmos desde o início ou reutilizarmos aquilo que vamos tendo. Pronto, então esta sensibilização ambiental que temos feito com as escolas, temos tido muitos participantes, muitas crianças a participarem. No ano passado, nas férias da Páscoa, tivemos uma atividade que era um género de uma caça ao lixo no Parque do Madanelho, que as crianças teriam, por equipas, tinham que encontrar o lixo e depositá-lo nos locais corretos. Introduzimos também o tema da compostagem, que nós aqui, pronto, Oliveira do Hospital é um meio do interior, há muita gente que tem ainda animais e acaba por utilizar esses restos da comida, dos alimentos, e dá-os aos animais, mas também podemos fazer a compostagem em nossas casas. Nós com as crianças fizemos um mini compostor com um garrafão de 5 litros e eles aprenderam a fazer a compostagem, porque depois esse material resultante desses restos de alimentos é um bom fertilizante para os nossos solos e escusamos estar a utilizar adubos e químicos que no fundo prejudicam também os nossos solos e as nossas águas e prejudicam-nos a nós e nós também, é verdade. Portanto, a compostagem também é uma nova forma de reciclagem, digamos assim, de neste caso dos restos de alimentares. Fizemos essa oficina da criação do mini compostor. Tivemos cerca de 60 crianças a participarem nessa oficina. Fizemos também no ano passado, no âmbito das atividades da Bandeira Azul, que temos que cumprir uma série de atividades, temos que fazer um plano relacionado com a Bandeira Azul e há uma série de atividades que temos que desenvolver. E uma delas foi uma oficina que fizemos para as educadoras do agrupamento de escolas, em que depois, junto com os seus alunos, recriaram, através de materiais de plástico, metal, construíram vários objetos que depois colocámos na Praia Fluvial da Avoca das Várzeas, que é a nossa praia Bandeira Azul, e decorámos todo aquele espaço de lazer com esses materiais reutilizáveis. Ou seja, aquela exposição ficou ali durante toda a época balnear, que as crianças iam, podiam ver aquilo que tinham feito e no fundo é uma forma de ensinarmos também as nossas crianças para a reutilização dos materiais e depois também a sensibilização para a reciclagem dos mesmos. Muito bem. No Natal também tivemos uma atividade que foi a construção de árvores de Natal feita a partir de materiais reutilizáveis. Nós que decorámos o nosso Largo Ribeiro do Amaral com cerca de uma dezena de árvores de Natal, onde tivemos a participação de 403 crianças do concelho. Portanto, todas estas atividades, eles acabam por ficar com... conseguimos incutir uma certa responsabilidade ambiental e nós sabemos que as crianças, neste caso, são esponjas, porque elas levam informação e chegam a casa e dizem aos pais: pai, faz-se assim, não é nesse lixo, é ali. No fundo, elas acabam por também ensinar e elas próprias educar os pais, os avós, para todo este processo da recolha seletiva dos resíduos, não só nos resíduos, mas também em todas as áreas do ambiente, poupança de energia, poupança de água, tudo aquilo que nós lhe vamos dizendo, elas vão acabando por transmitir. Elas são os bons condutores. São, sim, senhora. Proximamente, há alguma atividade prevista que tenha em vista o público escolar? Sim, sim. No, Vamos ter uma atividade que se chama Deixa a Tua Marca, em que vamos desafiar os alunos do Conselho de Oliveira do Hospital a criar mensagens de sensibilização ambiental. Estas mensagens podem ser através de textos, desenhos, fotografias e todas essas mensagens depois estarão expostas nos MUPIs que nós temos aqui na cidade de Oliveira do Hospital e também depois poderá ser criada uma exposição itinerante por todas as escolas com essas mensagens de sensibilização ambiental. Todos os alunos dos vários graus de ensino, desde o pré-escolar até ao ensino secundário, poderão participar. Exatamente. Lanço o desafio também aqui aos alunos para participarem neste desafio. A entrega dos trabalhos será até o dia 22 de maio. E depois dentro do dia 28 e o dia 28 de maio e 12 de junho é quando os trabalhos e onde devem postos. Entregar os trabalhos? Os trabalhos podem ser entregues na escola ou então no gabinete de apoio à avaliação da Câmara Municipal. Os cartazes irão sair brevemente para a rua com toda essa informação necessária. Muito bem, vamos procurar estar atentos. Exatamente. Pois agradecemos muito a sua colaboração neste programa e estaremos sempre disponíveis para divulgar estas atividades que são bastante interessantes e importantes no campo da educação. Muito obrigada. Obrigada eu. Rádio Boa Nova. Alegria com que andamos por cá, na manhã em que o futuro era chá, na certeza do incerto, com o céu azul tão perto, onde o escuro não vai. E abrimos a janela, pelas ruas apagamos a vela, de nos rirmos às escondidas, enganando nossas feridas, ficaste logo mais bela. E corremos pela noite ao luar, para darmos nossos corpos ao mar. Nunca o mar foi tão feliz por beijar este país. Beijo que há de voltar. Estamos já a terminar o nosso programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Carolina Soares, Francisco Carvalho, Inês Pereira, Pedro Andrade, Catarina Peixoto, Daniel Pereira, Patrícia Correia e Michael Krasowski. E hoje teve a especial colaboração da senhora engenheira Filipa Coelho. E abrimos uma cela, o abraço de quem morava nela, por dar voz ao nosso canto, já não se ouvia tanto, ficaste logo mais bela. Agradecemos a sua atenção, despedimos-nos até à próxima semana. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.